Começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu gostaria de criar mais um Twilight Imperium na minha coleção. Não, já deu, já chega. Fala galera, aqui é o Snake e estamos aí colaborando com a sociedade, criando joguinhos, inventando coisas e sendo útil de alguma forma. Olha aí. Ou não. Eu sou o Diogo Matraca e eu tô começando a fazer um bico agora como game designer. É a minha primeira experiência, então vamos devagar. Olha aí. Bom, pra quem não tá ligado, né, a gente vai fazer mais um podcast nesse formato de criação de jogos. A ideia desse podcast, a gente já tem uma série de podcasts, né, o Board Lab. Board Lab. Que a gente já fez vários jogos, né, o My Body, My Rules, né, tem o do Feijoada, né, o Nada Acontece Feijoada. Ou da Empilhadeira. Que da Empilhadeira, ou King of Pilots. King of Pilots, isso. Sim. Pilots, eu comprava esse jogo, cara. Cara, é muito legal esse. Tem mais um outro que a gente fez também do... Peep My Beat, isso. Peep My Bite, uma coisa assim. Mas eram os jogos que a gente já fez, né? O selo de jogos, Jogatina BG, né? JBG Editora. Exatamente. E hoje... empreendedor que tá a fim de investir, por favor, entre em contato. Exatamente. E já hoje... Já tivemos casos de sucesso, só que a gente não vai falar. É. Viral. Bom... E antes da gente começar esse podcast, a gente tem que agradecer todo mundo que nos ajuda, né, através das campanhas do PicPay Padrim. E, em especial, o Moita, o Moisés Pacheco, que é designer. Game designer, olha aí. Olha só, cara. Sim, ele fez o Overdrive. Especial pra você. Sim. A gente tá meio que desonrando a profissão dele. E a ideia desse podcast é a gente fazer jogos, né? E ele faz jogos tanto com o Grace, ele também tá fazendo o Overdrive e outros jogos, certo? Então, obrigado de coração a pessoas incríveis como o Moisés, que nos ajuda mês a mês nas campanhas do lado do PicPay Padrim. E a nossa loja parceira, né, Snake? Ah, Bravo Jogos! Bravojogos.com.br. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Nossa, tem até música agora. Eu misturei, sabe por quê? Eu misturei essa música do Chaves. Não, da Kiko, né? Kiko. Enfim, bravojogos.com.br. Você vai lá e compra o seu joguinho, seu sleeve, seu insert. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e pagar com um desconto no boleto ou também na transferência bancária. Ô, louco, meu. É isso aí. Agora sim, vamos começar o nosso podcast. Lembrando, esse podcast é o seguinte. A gente vai gravar ao longo de 40 minutos corridos, tá? Certo. E na edição a gente vai ter um tempo bem menor que isso. E a gente pegou sugestões dos nossos apoiadores lá no grupo exclusivo do Facebook. E vou falar a respeito dos... nas 9 opções, né? Aham. Uhum. Teve a primeira opção, o Rei do Camarote. Por favor. Isso. O Folclore Brasileiro. Bons Drinks. Cupins. Laser Tag. Cara... Fliperama, Castelo de Areia, Drift e Drag King. Drag Queens. Drag, né? Drag King. Não, enfim, Drag Queens, certo? E a gente vai usar o site aqui, random.org, tá? Vocês estão conferindo aqui comigo. Ok. E aí, eu coloquei lá de um número de 1 a 9, e o resultado foi. 7. Foi Castelo de Areia. Ô, louco, meu. Certo, então eu vou colocar aqui o tempo. Valendo. Tem que ter areia no jogo. Tem que ter areia? Tem que ter areia. Eu sabe o que eu pensei? Que quando você é criança, como que você pensa no castelo de areia? Você vai lá... Você pega um balde, enche de areia e soca no chão. Faz uma pirâmide de areia. Então a gente vai precisar de balde. Pensa o seguinte, vamos precisar de areia, obviamente. Certo. Água pra dar liga. Ah, então você já tá pensando já numa estrutura, já. Ou não. Pra ficar, tipo, pra você poder levar em qualquer lugar, tem aquelas areias, que é aquele tipo uma massinha. Ah, eu tô ligado. Só que você molda como se fosse um castelo de areia, só que... Que a galera tem um fetiche no Instagram que fica vendo pessoas cortando essa massinha. É que esse aí, você pensa mais um jogo mais de montar, mas não tem uma regra. Pensa que tem que ter uma regra, tem que ter uma mecânica. Uma parada meio pit crew, que você pode pegar uma tampinha e fazer o circuito. Você tem areia e você pode fazer o jogo. Ou a gente pode pensar não, mas em pecinhas. Tem que pensar que é castelo de areia. Sim, não tem, sim, não sim, pode sim, ser sim. Um jogo fora dessa temática. A gente pode pensar em, já que tem que ter areia no jogo, a gente pode pensar em moldes pra fazer peças pré-programadas. O pessoal pode comprar ou adquirir essas peças. Ela bota no molde específico pra fazer aquela, tipo, uma torre, um pedaço do muro, um portão, alguma coisa assim. Aí eu pensei, talvez, uma coisa. Tá, entendi do molde. Mas eu tô pensando assim, se você for colocar isso, tem que pensar, o cara tem um tempo pra montar e colocar lá e se destruir caiu. Mas é que isso, pensa assim, ó, board game é uma coisa prática. Você vai usar isso aí, vai sujar. Como se fosse um Jenga. Sim. Só que com esses bloquinhos de areia. Você vai empilhando, cada um vai colocando, vai montando o castelo de areia e ele, uma hora ele pode ceder. Bom, por isso que eu falei daquela massinha, que ela é, tipo, não faz sujeira, você pode fazer em cima. Mas ainda você tá pensando mais como brinquedo e menos como jogo. Não necessariamente. Mas eu tô tentando entender, tipo, você vai montar as coisas, certo? Mas como que você vai fazer a pontuação? Por isso que eu falei do Jenga, que você monta, você empilha, e como você vai empilhando, uma hora aquilo lá vai colapsar e vai cair. Quem derrubar é o que perder. Pode ser. É porque isso é muito relativo, sabe? Tá certo. Então, eu tô pensando assim, como estrutura de Castelo de Areia faz muito sentido, né? Como Castelo de Areia por si só. Mas como um jogo sobre Castelo de Areia, eu não sei. Acho que assim, eu pensei assim, num card game mais simples. É, nesse caso a gente podia puxar assim, tipo, cartas de evento. Geralmente a criança, ela monta um Castelo de Areia num parquinho ou numa praia. Sim. Aí, tipo assim, cartas de evento. Passou alguém correndo em cima do seu castelo, ou a maré subiu, o seu castelo derreteu, coisas do tipo. Talvez um jogo mais Take That. Pensa assim, como crianças brincando. Sim. Ou, faz assim, cada cenário vai ter uma dificuldade. Você faz um parquinho, certo? Você faz uma caixa de construção, né? Aquela que tem areia de construção. Certo. Porque daí você vai estar montando lá e o cara vem, dá essa areia aqui. Aí você vai lá, estraga sua areia pra fazer um cimento lá, muito louco. Ou uma praia, certo? Daí a gente pode colocar condições ou da onda vindo, né? Sim. Ou você coloca também chuva, pessoas e outras coisas. Mas eu pensei assim como um card game com mecânicas de toma essa, Take That. Ó, certo. Pensando então no card game, a gente pode fazer assim. Você vai construindo a base. Uhum. E pra você fazer, você vai fazendo tipo uma pirâmide. Quanto maior a sua pirâmide, mais pontuação você vai fazer. Ah, legal. Aí você vai fazendo assim, por exemplo, pra você subir do nível 1 pro nível 2. Você precisa de dois pelo menos. Dois pelo menos pra você fazer a base. É tipo a linha de tecnologias do Civ, né? Isso. Só que eu pensei, já que você tá pensando assim, eu pensei o seguinte, ó, pensa um jogo onde você tem as cartas e conforme você faz as combinações, como, por exemplo, a base, seria legal a gente fazer como se fosse muralhas daquele castelo, certo? Aí conforme a gente vai subindo, a gente vai ter algumas cartas que vão dizer que você vai ganhar certos bônus pra cada padrões que você reconhecer no seu castelo, entendeu? Quantidade de torres ou de salões. Sim, então eu pensei nessa questão. Bacana, porque daí também dá pra pensar, você vai fazer um castelo largo ou você vai fazer um castelo alto. Bom, dá pra pensar nisso daí também. É, porque daí você usa quanto o que tem mais de bônus. Alto, e quanto mais alto, mais difícil de você manter o castelo. Bom, vamos concordar que talvez seria um jogo com cartas ou tiles. Tiles, sim. Seria sim, tiles, sim. Assim, que você teria ou as peças do castelo. Seria talvez um tile um pouco maior ou um tile do tamanho do Carcassonne, sei lá. Acho que do Carcassonne... Eu acho que o tamanho do Carcassonne já resolve. Conta de espaço, de mesa, dá pra pensar já nessa questão de otimização do jogo, né? Bom, em si. E assim, o objetivo é fazer mais pontos ou a gente fazer um jogo de corrida, de fazer, por exemplo, quem conseguir fazer o castelo nessa altura ganha. Ação simultânea, você tá dizendo? Ou corrida de quem chegar e tal de ponto? Quem chegar num certo objetivo primeiro ganha. Não sei se valeria a pena. Acho que ficaria mais controlado. Um jogo de ação simultânea, a gente ia ter que dar um jeito de controlar essa ação simultânea dentro de um tempo, ou alguma coisa do tipo. Certo. Ou um objetivo, né? Só que a questão daí tem que ver o que seria o revés. Outro jogador sacaneando com outro jogador, ou o próprio baralho sacaneando com esse jogador. É porque a gente pensou em eventos, né? Eventos ou o que você falou do Take That, né? Talvez... Você usar uma carta contra um outro jogador. Porque o mesmo baralho você compra esse recurso que seria Vamos recuar um pouquinho na ideia, lembra? Fala lá. Certo. O que a gente precisa de areia, né? Aí você pode colocar, assim, jogadores com poderes variados, que, por exemplo, você é muito bom de fazer coisas com a sua mão. E o outro, não, eu sou rico, então eu tenho o baldinho com a pazinha e tal. Sim, da hora. Então da hora. Pode ser umas coisas nesse sentido. De você ter poderes variados, pelo menos que ajuda ou pra habilidades ou pra pontuação, ou até mesmo pro setup inicial. Pra dizer, você já começa com tal coisa. Acho que talvez o setup inicial seria interessante. É porque cada um começar com um estilo de jogo. Mas lembra que o final das coisas é você fazer uma estrutura de castelo. Sim. Ou a gente pode colocar um contexto pro jogo. Ok. Vamos pensar que tá ocorrendo um festival numa praia, onde tá tendo uma competição, pra dar mais sentido pra você fazer castelo de areia. Sim. Uma competição de castelo de areia. Construtores de castelo de areia. Isso, de construtores. Então você, por exemplo, você tem uma quantidade de... Você tem um baldinho, você tem uma pazinha, e daí você tem a estrutura pra você fazer o seu castelo de areia, né? Certo. Aí pensa o seguinte, vai ter a fase dizendo assim, você vai ter os juízes vão falar assim, esse juiz ele gosta mais de quando você tem pedras no seu... Porque você pode colocar pedras, né? Pedras do mar, com concha e tal, você pode colocar isso aí. Eu gosto de detalhezinhos que você coloca, faz um buraco na parada, que daí você coloca janelas e as coisas. Sim. Então, eu gosto de castelos altos, gosto de castelos castelos, vários castelos, ou as muralhas. Então a gente poderia ter assim uma gama de juízes e o setup do jogo. Coloca três juízes, né, como um padrão. O setup do jogo sortearia dentre esses vários que viriam no jogo. Que vão dar bônus de pontuação pra cada... No final da partida. Se você agradar ele... Se você agradar ele, assim, ele vai dizer, ah, eu gostei de castelo alto. Então a gente vê quantas linhas de altura que seu castelo tem, sim, certo? Então vamos... Ah, a gente vai pensar assim, ah, o cara gosta de pedras. Então você pegaria tiles de pedras, que representaria uma pedrinha ali pra dar um enfeite no seu castelo de areia. Aí eu gosto de detalhamento. Só que como que vai funcionar isso? Pensa o seguinte, vamos colocar uma moeda no jogo, só pra vocês entenderem, que seria o balde com a água. Certo. É, foi isso que eu imaginei. Dá um jeito de a gente arrecadar um recurso pra uma reserva, que seria areia no balde, e você poder trabalhar só com areia. Não, não, pensa que você é areia... Não, infinito, então. Pensa no contrário. Pensa o seguinte, talvez, vamos supor, você é o primeiro jogador, você tem mais chance de pegar peças melhores, mas o último jogador tem um balde maior, pra dar aquela equilibrada. Entendi. Você falou do balde com água, pode fazer o seguinte. Você tem o balde de areia e o balde com água. Se você monta aquela parte do castelo só com areia, ela pode colapsar devido a algum evento de outro jogador. E se com você... água demais também colapsaria. Não, é, ou tipo, você soma a areia e a água, que daí ela fica dá mais liga, firme, ela dá liga. É. Então, o outro jogador... É como se você garantisse aquele tile, aquele pedaço, de outro jogador sacanear com você. Entendi. A não ser que uma carta diga que você sacaneia com a areia molhada. Sim, entendeu? Assim, quando eu pensei na questão do take death, eu pensei na questão de você usar seleção de tiles. Que daí, vamos supor que tem uma linha de tiles que você pega, aí você pensa assim, que esses tiles custam um terço de água, dois terços de água, ou três terços de água, que é as medidas que você tem no seu balde. Entendi, a gente separa o balde em... Então a gente faz uma linha assim, de por exemplo, três peças, baseado no número de jogadores, coloca três peças custando um terço de tile, duas peças custando dois terços de tile, de água, sim, e as três peças lá em cima custando três tiles de água. Certo. Então ali a dashboard do jogador, o sim, balde mas pensa assim que seria marcando isso, o que eu tenho. Pensa que seria o lance de rodadas. Conforme você vai comprando, depois que acabar a rodada, as coisas vão atualizando. O que era caro vira barato. Entendi. E você vai alimentando depois. Efeito cascata. Certo. Isso. Tipo Nations faz, na questão das cartas de progresso. Uh-huh, sim, uh-huh. Entendeu? E o custo é justamente você fazer assim. Você tem um balde lá que tem uma quantidade X de água, aí você tem que optar. No final da rodada, você tem... Todo mundo abastece a água, digamos assim. A água é justamente só pra você comprar o tile, pra, como se você confeccionasse. E é legal, pode pensar assim, quanto mais água você pega, define a ordem do jogador pra comprar o tile. Por exemplo, se eu peguei um pouco de água, como se fosse rapidinho, joguei a água, o balde rapidinho na água e voltei. Legal. Você então foi o primeiro jogador, só que tem menos água. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que o balde... O outro jogador que pegou mais água é o último... Sim, vamos pensar o seguinte. Se dedicou mais. Se tiver empate da água que você coletou, passa a ordem do jogador pra frente. Mas vamos supor, se um jogador optou por ter menos água, ele vai ser o primeiro a pegar. Porque daí ele, vamos supor, ele dá prioridade pra certas peças. E é mais rápido também. Né? Isso, então ele é mais rápido. Só que daí ele fica limitado a ter menos opções de compra. Mas aí, vamos supor, ele é o primeiro jogador, além de ele ter menos coisas, mas ele pode ter um bônus. Só pra não ter essa questão das coisas. Sim. E vamos colocar, em vez de ser 3 o valor do dinheiro do balde, coloca 5, 6, e assim você faz uma 5 não, vamos colocar 10, né? Certo. Você fala, vou colocar um 7 aqui, daí você faz essa questão das peças. Então, por enquanto, o que a gente tem aqui no jogo, só pra gente ter o tratamento, vai ser... O dinheiro é a água. A dinheiro é a água com o balde. O balde tem... A gente não sabe necessariamente o valor, mas vamos chutar que seja 10, o valor que ela tem de 1 a 10, né? Que é a quantidade de água que você pega. Então, o mínimo que você vai pegar é 3, só pra ter essa chance de você comprar até a terceira linha. Certo. Certo? Então, rápido ali, você pega 3. E o máximo que você pega, 9 ou 10, tanto faz. Porque daí você pode comprar mais. Sim. Beleza? Só que, vamos supor, o jogador que tem... Se ele tem uma diferença de 1 ou 2 a menos, pra cada diferença que ele tem a menos, ele pode comprar na vez da pessoa antes. Depois Entendi. Você vai lançando em ciclo. Só pra questão de equilibrar. Pega menos, mas você compra mais peça antes e você faz sua vez. Entendi. Então, isso aí é a parte do dinheiro. Ok, né? Ok. Outra coisa que a gente pode colocar também, é a gente colocou dos tiles do juiz, né? Conforme o reconhecimento padrão. Por exemplo, você faz 3 peças juntas de conchas, você vai ganhar um bônus de pontuação. Certo? Entendi. É, que daí pode ser esse reconhecimento padrão, definir uma altura, quem chegar ao nível 5 de altura ganha. Que seria o gosto daquele juiz específico. Isso. Essa parte de altura é interessante, porque a gente jogou o Grand Austria Hotel, que conforme você tem as linhas e você tem quartos fechados lá, você ganha pontuação conforme a linha mais alta. Isso. Então, cada vez mais alto, mais pontuação você vai ter. Sim, legal. É, ou preencher colunas específicas, né? É que colunas pensa que é triangular, então é difícil você pensar. Triangular não tem como, mas... Mas pensa a quantidade, por exemplo, você pode fazer uma base muito grande, certo? E você não pode subir tão alto, porque você gastou tanta areia naquela base que é difícil você subir, então você tem que saber fazer o balanceamento. E não adianta você fazer tão fino, porque não tem como. É, mas é porque também a gente não pode prender só no padrão pirâmide, né? É. A gente que constrói os bloquinhos aí, fica aquele negócio mais quadradinho. Então, é que se a gente for levar o pé da letra, a gente seria complicado. Talvez colocar um jogador que pode repetir, por exemplo, o cara pode fazer quadrado, depois faz assim, e assim vai, entendeu? Ação extra, né? Ele pode fazer fazer uma vez no castelo dele, ele pode repetir uma linha, tipo 3, então, em vez de fazer 2, faz 3 de novo, essa, depois 2. Essa do castelo seria tipo um dominó também, um Tetris, na verdade. É um Tetris, né? É um Tetris, tá, que você vai montando ali e massa, você vai encaixando. Legal. Então, sim, você pode meio que colocar, só que você tem que ter o pré-requisito de ter a base maior que, pelo menos igual ou maior, que a parte de cima. Talvez você pode até colocar a opção de fazer assim, reto, não como se fosse um jogador poder variado, mas você coloca que você pode sofrer penalidade. Porque vamos supor que o juiz quer que seja o castelo assim. Seja quadrado, né? Isso. Ou a gente faz, a cada 2 linhas você tem que fazer uma pirâmide, sabe? Tipo, de ser tipo, duas linhas, tipo 4-4, depois 3-3, 2-2 e assim vai. Sim. É, assim faz mais sentido. Porque daí você consegue fazer essas formas de castelo de areia isso, mesmo. Isso, faz mais fortaleza sentido. Fortaleza e tal, faz mais sentido que só uma pirâmide. É, isso é verdade. O que eu pensei também que dá pra fazer, conforme você faz certos padrões, além dos pontos dos juízes, que é um ponto de final do jogo, conforme você tem final de jogo... Calma aí, rapaz, a carreira tá no começo ainda. Vai, ó, conforme os bônus você tem dos juízes, você pode também fazer alguns certos padrões e você pegar certos tiles que vão... Por exemplo, você colocou em cima como se fosse uma porta, como se fosse uma janela. Então você tem... Vamos supor, você tem uma quantidade limitada. Pode ser o objetivo secreto de cada jogador, dele também formar um padrão de cada um. Um ou dois objetivos, né? É como se fosse a especialidade dele. É, pode ser. Legal. Sim, é igual você falou no começo, a criança rica tem um baldinho, então... Não, esse eu coloquei como sugestão, não sei se vai pra frente. O que você acha? Porque eu pensei, do baldinho... problemas sociais com isso. É. Mas eu pensei assim, o balde vai valer como se fosse sua moeda, isso é legal. Sim, porque faz sentido você pegar água pra você fazer a modulação ali, né? O que eu pensei assim, você tem areia, você vai ter areia indefinida, você vai montando ali, vai ter o espaço com seus amigos. O que é alimentado, né? É a água. É alimentado a água, que justamente faz um molde onde você pega as peças, certo, que faria sentido pra você montar partes do seu castelo. Okay. Beleza. Outra coisa que a gente falou já, a gente vai ter as linhas, a cada 2 linhas a gente vai ter que fazer uma pirâmide, por exemplo, tem que ser 4-4, depois 3-3, 2-2, 1-1, e assim vai, que é o construção altura. Falando também de objetivos, pode ser número de torres. Exatamente. Ao invés de, tipo, ser essa pirâmide, né? Você faz 3 torres pequenas. Pode ser. Vai. Pode ser, por exemplo, um dos juízes fala, eu gosto de torres. Outro juiz fala, eu gosto de detalhes de pedras. Uhum. De conchas, pedras e conchas. Isso. Opa, eu gosto... torres enfeitadas sim. Eu gosto de muralha. E daí muralha é uma peça especial que você coloca embaixo só pra fazer aquela muralha do castelo. Sim. Uhum. Então já seria uma questão de pontuação. Ou tipos de construção que você já pode fazer, né? Que nem a gente falou de pré-definido. Por exemplo, uma torre com uma pedra na ponta. Isso vale tantos pontos. Então, esse tipo de coisa você já pode fazer, né? Fazer, tipo, uma muralha. Uhum. Tem que pensar nessa questão da muralha, como que então, muralha é uma opção, entendeu? Porque, assim, muralha não gasta, porque... Pode ser uma parte do tile, não, a parte. É um tile que você tem à vontade, é um tile simples, porque muralha é muralha, certo? Sim. E você pode fazer, a cada uma água, você tem 3 peças de muralha. Como se fossem as fighters e as ground forces do UTI. O troco do TI. Sim. Uhum. Então, você pode usar o troco, ou você pode, por exemplo, cada um, 2 de água, você gasta e comprar 6. Então seria legal pra você fazer aquela questão de muralha. Só pra você ter um enfeite. Da muralha vai. Vamos supor, você coloca muralha, é legal que daí você pode até colocar uma linha a mais, como se fosse uma base reforçada. Sim. Então a gente pode colocar dessa maneira. Entendi. Sim. Voltando um pouco nessa questão do poder variado, a gente pode pensar na questão do poder variado. Assim, vocês estavam comentando o balde maior, né? Pode ser que um jogador tenha o balde maior, porque daí o dinheiro que ele tem, se ele resolver fazer a última ação, ao invés dele pegar 10, ele pega 15, sei lá, ou 12. Só um dinheiro a mais, né? O outro jogador com a mesma quantidade de água, ele consegue produzir duas... Sim, duas peças, né? É como se fosse a habilidade dele, né? É, ou pagar mais barato numa determinada peça. A pazinha dele é maior. Alguma coisa desse nível, assim. Sim. Ó, outra coisa que eu pensei também seria você fazer um draft antes do jogo mesmo, pra dizer quais moldes você tem. Ah, sim. Seria sim, legal? Sim. Porque lembra que quando você compra o kit de castelo de areia, é balde, é a pá, e mais poderia... um monte de coisas. Definir, por exemplo, as habilidades daquele personagem. Sim, mas em vez de você pensar como uma habilidade única, porque daí ele pode conseguiria manipular pelo draft de cartas. Exatamente. Entendi, pelo menos só dizer assim, ó, você tem um molde cilíndrico, você tem um molde cônico, você tem outras coisas. Que daí isso seria, além das peças que você compra, que são só os enfeites, e você coloca isso pra ponto das torres, ou mesmo uma base reforçada, e assim vai. Legal. Né? A gente tá falando só a parte mecânica, já foi 20 minutos aqui quase, de criação. A gente não pensou quantos jogadores? Eu pensei de 2-4. 2-4? 2-4 é uma boa. 2-4 é uma boa. Inclusive, acho que até 6 dá. Cara, pensa no mercado como vai seria. Então, de 2-4. Seria muito complicado você. Não, legal. Até 6 jogadores. Não precisa ser só 6 jogadores. Mas pensa assim, ó. É um jogo friendly, né? Seria, sei lá, umas 6 rodadas. Porque daí a gente teria mais coisa pra comprar. Né? E pensa que você vai ter muito espaço na mesa pra você utilizar. Não necessariamente, porque se for tile, já diminui a questão do espaço. É, igual aqui, em vez de carta ao padrão. Levando pra esse lado do mercado que o Zabuza falou, até anotei aqui. A gente podia fazer de 2 a 4 e futuramente pensar numa expansão pra até 6. Aí essa expansão, até coloquei aqui, seria a expansão que iria adicionar aquela parte estética de água. Que tem gente que gosta de colocar fossa em volta do castelo. O cara já tá pensando no futuro, né? Expansão, né, cara? Faz ponte, né? O cara faz, cava ali com a mão ali pra fazer aquela pontezinha de areia. Ele cava pra dentro do castelinho e fica um túnel, sabe? Aí sim, pensar numa expansão desse tipo, assim. Pô, é legal. Mas expansão por que não no jogo principal? Não, mas desculpa, enfim. De adicionar os dois jogadores a mais. Também justo. Pra gente, como o mercado, ganhar dinheiro. É assim que funciona, né? É. Pra você ter essa variedade. Você faz o básico e divide ele, né? Exatamente. Isso. Mas pensando na questão do revés do jogo, né? A gente vai fazer essa questão ainda de atrapalhar o outro jogador, ou a própria mecânica do jogo ter alguma coisa contra o jogador pra dificultar ele? Aí acho que entraria os revés, né? Teria, acho que no final de cada turno ou de cada rodada, entrar uma carta de evento que fosse prejudicar alguém que não cumpriu algum requisito, alguma coisa do tipo. Isso. Sim, porque nem que se destrói uma parte, entendeu? Seria legal pensar isso, porque o castelo de areia tem essa complicação. Tem essa coisa, faz sentido. Nem que seja um evento mesmo. Eu acho que faz. Em vez de você usar o Take That pra você não ficar alguém focando em alguma pessoa, faz um evento. O evento é um. Porque todos sofrem. Sim, todos sofrem. Se tiver menos preparado, vai se ferrar mais. Aí fala, não, se você tiver um castelo sem base triangular, você se ferrou por causa disso. Pronto. Isso, tipo, vento. Cada um escolhe uma peça pra descartar. Pronto. Começou a chover. Se chover é sacanagem. Passou alguém correndo perto aí com a. Né, dá aquela tremida, derrubou uma torre, alguma coisa do tipo. É, dá pra pensar bastante coisa assim. Você assustou com alguém passando com a buzina na rua. Vamos pensar como que funciona a rodada do jogo, né? Uhum. A gente vai ter a fase de coleta de dinheiro, que daí faz a questão da ordem dos turnos. Exato. Que daí, vamos supor, a pessoa quer pegar 10, aí ela já foi a primeira jogadora na rodada anterior, e você pode pegar 10 também, porque você vai ser o próximo. Quando já pega aquela quantidade, o outro jogador não pode, pra justamente já definir a ordem dos jogadores. Eu acho que uma coisa legal seria assim, a gente limitaria, por exemplo, 3 ações por jogador por turno, né? Aí dentro dessas 3 ações, uma delas seria de pegar água. A partir do momento que você pegasse água, você teria que encerrar o seu turno e passar a vez. Então, é que eu tô pensando isso pra não ficar limitado, pra fazer uma fase pra pegar água como se fosse só pra dizer dinheiro e pra gente definir a ordem dos jogadores. Tá, entendi. Seria melhor assim, uma fase independente da ação, né? Isso. Outra coisa que dá pra fazer também, é a gente faz o mercado das peças. O mercado das peças, isso. Aí tem as peças específicas gerais que você pode comprar, e conforme você tem certas peças... Certos moldes. Você pode comprar peças melhores e maiores. Peças melhores. Peças com pré-requisitos, então. Vou te dar uma dica. Ó, pensa o seguinte. Eu tenho um molde triangular e cônico. Certo. Aí tem uma peça lá que aceita tanto molde triangular quanto cônico, e você pode comprar ou eu posso comprar. Só que tem um custo um pouco maior, mas ele vai dar mais bônus. Ou não. Porque como você teve que gastar pra comprar aquele ali, dá pra fazer, por exemplo, 2 preços. Uh-huh. Tipo, quem tem o molde... baratear. Pra baratear. Boa. Porque quem tem o molde faz com menos água, por exemplo. Sim. Já teria um pré-requisito. É porque ele não precisa fazer na mão, ele pode fazer com molde. Legal. Exatamente. Então já dá pra pensar assim, realmente. Legal. Então seria assim, comprar, colocar peça. Então você compraria até você esgotar água. É obrigatório você esgotar água pra não ter essa questão, vou guardar e pronto. Uhum. Pra esgotar água, então a gente tem que limitar também o número de turnos, né? Sim, então por isso que eu falei, os 6 turnos. Seis turnos pra você esgotar a sua água do balde. É porque seria assim, Não, 6 turnos pra esgotar a água do balde, não. Não. Porque você tá repetindo. Não. É porque tem daquele turno. Daquele turno você gasta toda a sua água. Aí vai pra próxima rodada. Então, é o seguinte, entendeu? Colocar, por exemplo, a penalidade pra quem não gastou toda a água do turno? Não, porque conforme você usa água, vamos supor que você vai gastando água pra comprar as coisas, mas se você gastar muita água pra você moldar, você vai sujando sua água, sei lá. Não, acho que não é questão disso. Talvez é questão de as peças mais baratas serem mais, assim, tipo, não colaborar pra você fazer um pré-requisito de uma construção. Entendi. É como se você teve que preencher o teu castelo, certo? Só que ele não vale nada. Você só tá ajudando na questão estrutural. Entendi. Mas, por exemplo, pra uma pontuação, essas peças... Ela é como vale se fosse no Marine Park. Estético, sim. Né? Como se fosse do Marine Park. Objetivo público. Não. Do Marine Park que tem aquelas peças que não contam ponto. De banheiro, de food park, aquelas peças que não contam ponto. Mas você precisa delas pra você estruturar o teu castelo. Sim, legal. Seria uma coisa mais ou menos assim. É, porque como a colocação dos tiles é um Tetris, né? Então vai acabar de ficar um espaço branco, às vezes o cara tem que preencher com uma peça dessa. Sim, areia pura, né? Areia pura, exato. Areia pura, que é pra fazer a construção. Só voltando essa parte da água, só pra você entender, você vai ter água, a gente não definiu, mas vamos supor que seja valor de 6, ou é um valor de 6, porque daí você pode pegar uma de 3, uma de 2, uma de 1, ou uma duas de 3, ou várias de 1. Mas isso. A de 1, elas são peças mais fracas que elas não suportam. Não, enfim, essa parte talvez eu discordo. Ou até pode. Até pode, porque, por exemplo, se for naquela coisa do evento, destrua um tile de valor 1, né? É, aí dependendo daí... da poção que ele tiver, ele vai até derrubar o que tiver pra cima, isso. Na estrutura, né? Não, mas aí fica muito sacanagem. Eu tô... Naquela ideia. Ó, presta atenção. É que assim, areia. Não vai ter uma areia melhor que a outra. Não. Você pensa na base. A base que você faz é diferente do que... A gente fala assim, pensando no valor do tile. Os tiles de valor 1, né? Pode ser do valor 1, valor 2, valor 3. É pra justamente quebrar... Porque, por exemplo, e desmontar, né? E desmontar, porque certo. Se acontecer, por exemplo, o tile de valor 1 tá no nível 2 do castelo. Tudo que tiver pra cima iria cair. Tudo que teria pra cima iria cair. É, aquela coisa de respeitar a pirâmide, né? Exato. Isso. Ou, enfim, ó, o que dá pra... Se você no começo fizer a sua base, a base do castelo baseada nesses tiles de valor mais baixo e acontecer um evento específico, você perderia praticamente o castelo inteiro, porque ia cair tudo. Não, pode ser que aconteça isso, não, se o cara colocar só um embaixo, né? Exato. Mas, por exemplo, como é uma peça... Faz sentido, sabe por quê? Ó, agora entendi. Você usou mais água, então você consolidou. Por isso que ela custa 3 água. Então faz sentido. Então, as peças que tem consolidação, elas aguentam mais pesos. Isso, exato. Então, por exemplo, lembra o negócio de eu falei assim, ou assim, de... Quadrado ou piramidal? Piramidal, uh-huh. Piramidal assim. Então, por exemplo, se você tem uma peça de 1, você não pode já colocar outra em cima. Você tem que colocar uma de valor menor, tipo, abaixo dela. Por exemplo, uma de 1, entendi. Você tem que fazer triangular. Mas se você tem uma de 2, você pode colocar uma de 2, depois triangular. E uma de 3, você pode colocar duas assim, retas em cima, depois você coloca triangular. Entendi. Por causa da resistência do faz mais baixo. Sentido. Sim, verdade. Faz muito mais sentido. Sim. E as peças de valor 3, além da parte de bônus que você tem, elas vão custar mais água, obviamente, mas você vai ter mais pontuação no final do jogo, o que faz mais sentido. E, obviamente, elas vão ter alguns símbolos que vão permitir que você tenha bônus conforme os juízes pedem, ou até mesmo bônus conforme alguns objetivos públicos, entendeu? Sim. Essa é a parte legal, ter bastante água, que vai consolidar, você vai ter mais base, gastando 3 água, 2 águas ou 1 água. Ok. Ficou legal. Então, show. Então, voltando aqui, é um jogo para 4 jogadores... Pensando no futuro pra 6. 5 ou 6. Sim, 5 ou 6. Até fazer talvez por equipe, né? Um modo com equipe. A gente pode fazer um modo cada um por si. Pode fazer um modo time versus time, né? Isso. Aqui você conta de 2 contra 2 ou 3 contra 3. Certo. Nesse caso de time, a gente até poderia aumentar a base do castelo. Só que pensei assim, na questão de você atualizar as peças de valor 1, de valor 2 e de valor 3. Certo. Cada um vai ter, tipo, peças de valor... De 1 é clara, média, escura. Sim, que é a quantidade de água. Seria, tipo, exato. Um amarelo claro, um bege e um marrom. Certo. Sim, seria a areia molhada. Né? Uhum, legal. Então fazeria essa parte assim. Então você vai fazendo a estrutura e você vai show. Ok. Eu acho que por enquanto a gente já tem até a ideia do jogo, né? De fazer assim, 6 rodadas. Uhum. Você compra as peças, monta o seu castelo, faz os padrões, porque o ideal é você fazer os padrões. Uhum. Vence o jogador que tiver mais pontos de vitória. Só que daí a gente tem que pensar pra fazer essa questão dos poderes variados, né? Pra gente voltar nessa parte, pra gente consolidar melhor. Certo. Seria a questão de alguém ter um balde maior, de alguém ter os moldes mesmo. Seria talvez assim, já com os moldes pra reduzir o valor das coisas, né? Que a gente certo. Falou. Certo. Reduzir o valor em 1. Talvez não começar, mas facilitar ele a adquirir o molde, por exemplo. Não, mas pensa que começar com 1 ou 2 moldes. Como que a pessoa vai comprar um molde? É isso que eu tava pensando. Como não. Eu faço pra adquirir ele um molde? Vai estar no mesmo mercado que os tipos de peças de areia? Não. O molde, eu pensei como você já começando. É um draft inicial, né? É um draft inicial pra começar o jogo, só pra ter o setup. Ah, entendi. A gente, independente do molde que seria, a gente coloca lá. Vai ser um molde bolinha, um molde triângulo, quadrado e... Legal. Por exemplo, todos os jogadores têm dois moldes. Aquele ali teria um terceiro, por exemplo. E talvez o jogador teria um terceiro, talvez pode o jogador ser. Teria mais água pra pegar. Legal. Essas legal. Coisas. Uh-huh, talvez o jogador pode. Ele tem uma técnica que daí ele pode colocar, tipo, em vez de você dar um, você já fazer triângulo piramidal, você já pode colocar um a mais. Então, você pode usar os poderes variados pra ter essa questão. Ok. Legal, né? Bacana. Daí dá pra fazer, porque daí dá pra fazer as pontuações por linhas, né? Que a gente falou, essa linha aqui na primeira linha não vale nada, que é só uma linha básica. Certo. Na segunda linha vale 1, na terceira linha vale 1, aí na quarta, quinta vale 2 pontos pra cada tile que você colocou ali. Legal. E depois você vai subindo cada vez mais. E a gente pode colocar um limite máximo de altura? Cara, é que daí a gente teria que testar. Não vai ter. Não tem muita base. Ó, pensa o seguinte, as coisas custam de 1 a 3. E você pega no mínimo 6 de água, 3 de água, digamos, até 9. Acho que até 9 de altura tava na ideia. 9, porque vai pelo múltiplo, isso. Né? Seria legal ter um valor quebrado pra justamente forçar o cara a ter pelo menos uma peça fraca no castelo dele. Exatamente. Porque se o cara pegar 9, por exemplo... Ele, pensa o seguinte, ele pega várias peças, então ele consegue fazer mais rápido. Sim. Enquanto ele coloca as peças mais caras, ele pode colocar ali. Então, as peças mais caras de valor 3, vamos supor que elas já dão um bônus de mais um ponto. Porque se força o cara a gastar, você fala assim, por que eu não faço um monte de 1 assim? Uhum. Né? Então, vai colocar um... Talvez assim, a peça de 1, ela é valor 0, a peça de 2 já tem um bônus 1 e outro bônus 3. 2, né? E assim vai. E talvez, lá pra frente, quando você colocar... Quando a gente estiver na fase final, a gente pode fazer até um draft de enfeites ou alguma coisa assim, se você quiser colocar. Ou até mesmo na expansão, né? Que a gente pode colocar como enfeites, entendeu? Uhum. E vai das técnicas das pessoas. Show. Gostei, legal, quero jogar. Show. Ficou da hora. Agora vamos no importante, vamos pensar pra um nome. É, não, é verdade aqui. Calma, ó, vamos pensar. É, a gente tem as peças. King of Sand. Não, pera. Não. Já tem muito King no nosso jogo. Of Sand. Darude. Não, calma, calma. Darude Sandstorm. Vamos supor. Meu Deus. Acompanha a CD com trilha sonora. Ó, eu só quero ver se a gente deixou tudo certinho, porque é um jogo bem simples. É um jogo assim que vai atender de 2 a 4 jogadores. A ideia de do público dele, a partir de 8 anos, 7 anos, porque ele é um jogo simples. Acho que é tranquilo, muito, cara. A partir sim. do momento que é reconhecimento padrão pra criança é muito tranquilo. Né? For everyone. A gente pode jogar no modo básico pra crianças menores, 5 anos, só pra fazer a questão da estrutura. Certo. E a questão das pontuações com bônus e tal, joga com uma variante avançada. Ok. Né? Isso, legal. Que daria, forçaria você fazer as melhores combinações em vez só de montar o castelo. Uhum. Porque daí a combinação vai ter a questão da pontuação ali. E a gente faz o modo engenharia, porque daí você, pra cada peça que você colocar, você tem que somar as peças vizinhas. Aí você colocar as tipo tensões. Campo minado, tá ligado? Não faz... acompanha calculadora HD, HP, né? Sim. É isso, né? Acho que sim. Que fechou. Acho agora que... Esse aqui foi mais rápido do que eu imaginava. Pois é, eu também cara. Achei que ia demorar mais. Não, mas a gente... começou a viajar com areia no começo. A gente pensou areia... Não, vocês começaram com areia, eu falei... Vocês estão muito malucos. A primeira coisa que eu imaginei foi, eu olhei pra mesa e assim, eu falei, imagina esse jogo na sim, mesa. Sim, não, véio. Isso que eu falei, cara, não é... Por isso que eu pensei que tem uma questão de ginga, que todo mundo ia estar jogando no mesmo local, sim. Só que fazendo um... Ó, isso aí fica com a ideia, a ideia da galera deixar aí. Mas vamos pensar no nome. Um nome que seja cara. Pra vender. Sandmaster. Não. Não, calma. Vamos pensar num nome legal. Em português, o que dá pra fazer, cara? Aquele silêncio. Não. A gente tem que pensar que é um festival, uma competição de castelo. Não pode citar o Jamanta aqui. Jamanta? Ah, cara. Minha rotinha. É da Lua, né? É o Tony da Lua. Nossa, confundi com o Jamanta. É que o Jamanta participou da novela, enfim. É o mesmo cara, ele tá fazendo o mesmo papel, só que tá em outro lugar. Ai. Vamos lá, vai acabar o tempo, a gente. Não, tá tranquilo. Já tem pra nós aqui no nosso tempo. Ó, aqui. Mas pensando assim, é um festival. 4 minutos, 6 minutos. De Castelo de Areia. Certo. O festival de Castelo de Areia. Não. Nomes enxutos e simples. Não, Beach tem... Festival. Cara, esse não, Beach. É porque você pode, mais pra frente, a gente pode pensar em não uma competição na areia. É porque daí o deck de eventos é diferente pra cada cenário. Certo. É, porque tem não, minto. Olha só. Antes de usar essa parte do Tower, eu pensei o seguinte. A variante pra você jogar com adultos é na praia. Pra crianças é no parquinho. Show. Isso. Ah, ok. Né? Aí você ou vai colocando... então, as cartas de evento é de acordo com a localidade. Também. Pode ser também. Sei lá. Desce pro play o nome do jogo. É. Mas daí é o de porrada. Fist fight em português, desce pro play. Ai. Cara, um jogo, um nome. Ele falou, o nosso amigo aqui, o Douglas, que tá acompanhando a gravação, falou Tower, alguma coisa com Tower. Eu tô tentando juntar, então, agora pensando em inglês, Tower Festival. Ou tem que pensar uma parada meio assim, é tipo Clash Royale, tá ligado? Que junta sim. os dois assim e fica, nossa, que legal, né? Tower. Saint Royale. Caraca, essa é difícil, hein? Pois é, cara. O nome tá sendo mais difícil do que a mecânica sim. do jogo, né? Clash of Clash. Não, Clash esse não. Esse negócio assim que vem, essa ideia de desmoronar. Imagem. Desmoronar. Tem uma coisa que... Eu penso que o jogo desmorona as coisas e vai montando castelo. Eu já pensei em build de construir. O que é Sandcrawler que eu esqueci? Deve ser... Não, Sandcrawler é um veículo, não é? Ou um bicho, aquele bicho geográfico. É. É que eu pensei assim, pensa que você tá fazendo castelos, tem o Kingdom, que você pode usar como coisa, Realms, Sand Realms. Star Realms, tá ligado? Daí vai pensar que é a expansão do jogo. Não. Sand Realms, Tower. Sand Realms, Towers of Sand. Towers of Sand? Cara, Towers of Sand. Se você pensar... Porque a ideia é construir, não derrubar. Se você pensar como se fosse um jogo com Take That, seria Collapse, seria ideal. Sim. Seria tipo Castle Collapse. Castle Collapse ia ficar muito legal, sim, cara. Sim, mas o Tower of Sand... Acho que Tower of Sand. Cara, faz muito sentido. Torres de Areia. Em português fica legal. Torres de Areia. Aprovado? Sim. Então vamos fechar aqui o tempo, vamos bater o nosso carimbo e vamos colocar aqui... Mas o nome da expansão de água? A expansão de água? Putz. Como é? Pera aí. É Towers of Sand. Torres de Areia. Towers of Sand. Rivers of Water. Olha, é uma boa, desculpa aí. Fácil. Ó, fechamos aqui. Mas com... Fala. Não fechou. Tá, não vai. Fechou. Porque a gente citou o nome da expansão e a gente não falou o que pode ter nessa expansão de água. Ó, o que eu imaginei... Como que vai ser o rio? Ó, tem 12 minutos. Você vai gastar, em vez de você gastar a dinheiro água, pra comprar... Comprar areia? Você vai gastar pra fazer o rio. Pra fazer o rio? Água pra fazer o rio. Só que aí vamos supor, vai ter uma parte de compra melhor, porque daí você coloca, sei lá, uma estrutura pra a areia absorver. Exato. O que eu pensei é assim, geralmente quando a gente faz o fosso do Castelo de Areia, a gente faz ele abaixo do nível, né, que a gente fez. Okay. Então a gente colocaria como se fosse um módulo, né, um tile embaixo da base do nosso castelo. Uhum. Ali seria onde a gente cavaria o fosso e jogaria a água. Em vez da muralha com... Exato. Aí viriam os tiles do fosso, né, a base ali. Os tiles de água, propriamente dito, pra fazer a água do fosso. E os tiles da pontezinha, né, que tem gente que cava a pontezinha ali. É, pra... ok. Legal. Tá bonito. Ideia. Agora tá bonito. Tá bonito. Então, Towers of Sand e Rivers of Water. Beleza, fechou. Chegamos aqui ao final de mais um Board Lab de sucesso. Esse cara, esse é o jogo. Chame os executivos. Chame os executivos, vamos patentear aqui, já vamos guardar a marca nossa aqui. E depois eu vou até pesquisar se tem alguma coisa baseada em Castelos de Areias no BGG, só pra gente ter noção, porque a gente vai lá e registra o nosso jogo. Certo? Mas, gente. Tarde começa ano que vem já. Ano que vem nada, cara. É. Já tá pronto, é semana que vem. Sim. Ó, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, quais dicas pra gente melhorar o jogo, né? Nomes melhores que esses. Certo? E novamente, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast aí. Espero que não tenha ficado curto. Não, mas é isso. E lembrando, aproveitando a presença do Diogo, que gravou o News comigo semana passada. E essa semana aqui tá aproveitando pra gravar também um podcast de Board Lab, né? A gente veio pra Curitiba e a gente vira tipo escravinho, né? Exatamente. Grava tudo que tem que gravar logo, porque vai ficar mais 2 anos sem aparecer de novo. Usa que tem que aproveitar. Exatamente. Então é isso, gente. A gente fica por aqui em mais uma edição de podcast do Jogatina BG. Siga as redes sociais, tudo linkado abaixo. Os outros links importantes também na descrição do episódio. Um beijo então e até o próximo turno. Tchau. Tchau. Ô, para de roubar minha areia, ô. To stretch your days and bring you fun. Also I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. So what can I say except you're welcome for the islands I pull from the sea. There's no need to pray, it's okay. You're welcome. Ha, I guess it's just my way of being me. Come to think of it, kid, honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel, I buried its guts. Sprouted a tree, now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at that, me, me, me, Maui, just take it down. Gotta go. Hey, hey, it's your day to say you're welcome. 'Cause I'm gonna need that boat. I'm sailing away.